Brasil. Só tem ladrão, falcatruas, corrupção. Não parece mais ter solução para a nossa pobre nação. Mas eis que surgiu um herói, paladino da justiça, cujo caráter não se corrói e não gosta de encher linguiça. Meu voto é certo. Delegado Protógenes, precisamos dele por perto. Delegado Protógenes, para nos proteger. Delegado Protógenes, os bandidos vão vencer. Brasil só tem ladrão, falcatruas, corrupção. Não parece ter mais solução para a nossa pobre nação. Mas eis surgiu um herói, paladino da justiça, cujo caráter não se corrói, não gosta de encher. Delegado Protógenes, meu voto é certo. Delegado Protógenes, precisamos dele por perto. Delegado Protógenes, para nos proteger. Delegado Protógenes, os bandidos vai vencer.